tarde pra você se arrepender. Preste atenção no que eu lhe disse, no que eu vou lhe dizer. Pois se você fez alguma coisa errada no momento certo, sua ação será julgada. A lei do homem é diferente da lei de Deus. Deus te acompanha todo dia e sabe usar dos teus. Agora pare, pense no que já foi feito. Seu passado vem à tona, será que você é perfeito? Perfeitos nós não somos, mas tentamos ser. No que fazemos hoje para amanhã não se arrepender. Se lembra das pessoas que prejudicou, pessoas inocentes que você magoou. O menino negro você chamou de macaco. Sua pele escura não justifica o fato. Em meio aos amigos ele foi humilhado. Você pensou no que falou e no que foi causado. Nunca se julga uma pessoa pela sua cor. Honestidade, inteligência tem mais valor. Você se lembra aquele dia, você na escola, junto com os seus colegas jogando bola. O menino pobre jogava sem chuteira e você o estocou por uma simples besteira. Recorde seu passado e pense no que fez. Te dou um tempo pra pensar, eu conto 1, 2, 3. Recorde seu passado. Recorde o seu passado. Recorde seu passado. Recorde o seu passado. Recorde seu passado. Recorde o seu passado. Recorde seu passado. Recorde. Um senhor de idade você não quis escutar. Sabe coisas da vida que você irá passar. E você como ignorante tenta ignorá-lo. Diz que trabalho a você ele tem dado. Sendo que você também ficará assim. Espero que você não tenha o mesmo fim. Seu pai por toda a vida acreditou em você. Que decepção quando ele saber. Olha só pra quem você foi mentir. A pessoa que te ama e faz tudo por ti. Uma mulher aquele dia que pediu esmola. Você virou a cara e disse não tenho agora. Sendo que no mesmo dia apostou em cavalos. Perdeu muito dinheiro, nem ficou grilado. De Jesus aquele dia você nem se lembrou. Outro milagre do pão que a todos alimentou. E nem uma parte do dinheiro você quer perder. Não ajuda ninguém, só pensa em você. Não seja egoísta, sou alquimista. Não quero ver você na minha lista. Recorde seu passado. Recorde o seu passado. Recorde seu passado. Recorde o seu passado. Recorde seu passado. Recorde o seu passado. Recorde seu passado. Recorde. Seu passado não foi bom, isso eu sei. O futuro depende do presente, tente outra vez. Só que agora pense bem no que irá fazer. Para logo mais tarde não se arrepender. Se você planta o bem, o bem colherá. Mas se você semeia o mal, logo pagará. Essas palavras estão certas, são as leis da vida. Você anda direito, pois não tem outra saída. A controvérsia quebra nós de ideias. Raízes esquecidas e neves europeias. Cheque em nossos pescoços, correntes a gosto dos antigos calabouços. Mentes escravizou há 400 anos. O que mudou em sua atitude? Ponto luminoso, antinegritude se demonstra em menor escala. Indagando o pensamento nas ideias claras. Recorde seu passado e veja o que restou. Atitudes impensadas te criminou. Recorde seu passado. Recorde o seu passado. Recorde seu passado. Recorde o seu passado. Recorde seu passado. Ei. Recorde o seu passado. Recorde seu passado. Recorde o seu passado. Recorde seu passado. Recorde.